perfume de cerveja e ela me esperando pra dormir. Pela minha ausência, o seu resto de paciência foi chegando por aí. Chamar de vagabundo, mandei eu sumir no mundo. Na mesma hora manda eu voltar. É que a pegada que cê gosta ninguém tem. Tá viciada e não consegue dormir sem. E essa raiva te excita, é melhor ainda. Eita amor, faz briga que faz bem. É que a pegada que cê gosta doido tem. Tá viciada e não consegue dormir sem. Essa raiva te excita, é melhor ainda. Eita amor, faz briga que faz bem. Paredão G4, meu amigo Jaquilânio. Aquele abraço do doido. Já são 3:30, perfume de cerveja e ela me esperando pra mim. Pela minha ausência, o seu resto de paciência foi chegando por aí. Briga quebra o corpo, rasga nossas fotos, eu vou tentando te segurar. Chamar de vagabundo, mandei eu sumir no mundo. Na mesma hora manda eu voltar. É que a pegada que cê gosta ninguém tem. Tá viciada e não consegue dormir sem. E essa raiva te excita, é melhor ainda. Eita amor, faz briga que faz bem. É que a pegada que cê gosta doido tem. Tá viciada e não consegue dormir sem. E essa raiva te excita, é melhor ainda. Eita amor, pós briga que faz bem.